o nosso colega já adiantou. Eu vou fazer uma apresentação, uma pequena apresentação, para ver mais ou menos o que é que nós queremos com este encontro. Nós, com este encontro, queremos perceber das entidades que estão aqui um subsídio, uma contribuição vossa naquilo que tem a ver com o programa ou o estudo que nós queremos fazer. É um estudo que, esse estudo não é só aqui em Angola, mas está a ser feito em Angola e em Moçambique. É uma coprodução. Por isso é que nós pedimos às instituições, às entidades, para estarmos aqui em conjunto, fazemos esse trabalho, porque esse trabalho não é só para a DW. Esse trabalho também é um benefício para o nosso país. Esse trabalho vai ser feito aqui em Angola, concretamente em Luanda, e em Moçambique, em Maputo. Em Maputo nós estamos a trabalhar com uma universidade, Eduardo Mandela, concretamente no Instituto, no Centro de Análise Política. É com essas duas, a Angola e Moçambique, vamos fazer esse trabalho. O que é que esse trabalho vem a nos explicar? Nós queremos fazer um trabalho que tem a ver com um dos objetivos que faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o nosso foco é o Objetivo 11. Nós queremos fazer um estudo, mas que foca o Objetivo 11. E esse Objetivo 11 tem um objetivo principal, que é a pesquisa que visa promover a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável em África. E nós, em Luanda, queremos recolher indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento em 3 bairros. Nós vamos trabalhar em 3 municípios, mas concretamente também em 3 bairros. Esses 3 bairros foram escolhidos de acordo às tipologias de assentamentos. Nós escolhemos esses 3 bairros de acordo às tipologias de assentamentos que nós temos. Então, 3 municípios e 3 bairros. E esses 3 bairros representando tipologias diferentes. E o objetivo, para além do objetivo global da África, que a meta 11 tem, nós também, que queremos fazer esse estudo, também temos o nosso objetivo. Nós queremos fazer esse estudo, também temos um objetivo. E o objetivo é criar um sistema participativo de monitoria dos indicadores. Quer dizer, esses indicadores, que é o objetivo 11, nós queremos criar um sistema para nós monitorarmos como é que as coisas estão caminhando até o 2030. E produzir informação que permitam assegurar sustentabilidade ambiental, uma gestão urbana sã, um modo de melhorar o desenvolvimento desejável ao longo prazo. Porque 2030, então nós vamos ver como é que as coisas vão andando de acordo com o estudo que nós vamos fazer, ou a pesquisa que nós vamos fazer. E, conforme eu já havia dito, a escolha dos bairros tem a ver também com as tipologias. Então, nós temos aqui uma lista das tipologias de assentamento. E nós, as que estão negritado, é onde nós vamos trabalhar. Temos a nova urbanização ou condomínio, mas nós não vamos trabalhar no condomínio, vamos trabalhar na nova urbanização. Vamos trabalhar no MUSEC ordenada, mas um MUSEC ordenado requalificado já. E vamos trabalhar no MUSEC periférico. Então, cada um dos municípios, nós escolhemos bairros que representam esse tipo de tipologia. Então, nós fizemos essa escolha. E temos aqui o mapa da província de Luanda, do lado onde tem o mapa geral e outro também mais destacando os três municípios. Temos o município de Kazenda, temos o município de Kakwaku e o município de Viana. Cada um onde vamos fazer, onde será feita a pesquisa. E aqui temos os locais de pesquisa. No município de Viana, de Kazenda, aliás, nós vamos trabalhar no bairro Cariango. No município de Kakwaku, nós vamos trabalhar no bairro 17 de Setembro. E no município de Viana, nós vamos trabalhar no quilômetro 12A. E cada um desses bairros, por exemplo, o Cariango, nós escolhemos sendo um MUSEC ordenado e requalificado. No 17 de Setembro, segundo as categorias que nós temos, é novas urbanizações. E Viana é que são, no quilômetro 12A, é que é uma categoria que é de museu periférico. E também não sei se deram conta ou repararam, voltando, nós fomos, o estudo que fomos fazer em cada uma das categorias vai nos dizendo há quanto tempo esses museus, essas centralidades, essas maneiras vêm surgindo. Então nós temos aí as categorias e os anos. Então nós, através dessa base, então nós fomos, fizemos essa nossa classificação para trabalharmos nessas localidades. E temos a nossa metodologia. Nós temos uma metodologia para irmos fazer um trabalho. Nós temos que definir uma metodologia. Nós não podemos chegar no campo, estamos a fazer a coisa, depois só vamos lembrar, não, temos que fazer assim. Nós vamos usar questionário. Mas esse questionário, outrora, temos uso de questionário através de tablet. Nós agora estamos com a inovação das ciências, das tecnologias. Então, à medida também que as pesquisas vão, os estudos vão, nós também vamos melhorando. Quer dizer, nós não podemos recuar, nós não podemos, temos que avançar de acordo às tecnologias. Nós vamos usar questionário, mas esse questionário vai estar inserido dentro do tablet. Vamos usar o questionário, esse questionário vai estar inserido dentro do tablet. E pesquisas através do desktop. Quer dizer, alguns estudos de acordo com aquilo que nós queremos levantar, aquilo que nós queremos estudar, os estudos que já foram feitos, nós vamos investigar, vamos buscando para enriquecer o nosso estudo. E vamos ter inquiridores, porque ninguém vai sair daqui para fazer um trabalho só. Então vamos precisar de inquiridores para fazermos este trabalho. E como já havíamos dito no nosso título, que esse é um estudo com participativo. Nós temos que, vamos ter outras instituições, vamos ter outras entidades que vão nos ajudar a fazer esse trabalho. E os inquéritos serão efetuados pelas equipas compostas por membros das administrações locais, porque nós, para nós chegarmos na comunidade, para irmos fazer o trabalho com a comunidade, nós temos que pedir permissão à administração. A administração vai indicar com quem nós vamos falar, eles conhecem as pessoas com quem nós vamos ter. Então, nós vamos teremos trabalhar com os membros das administrações locais, estudantes universitários, conforme alguns já se apresentaram aqui, é com esses que vamos trabalhar com eles, e grupos comunitários. Os grupos comunitários, lá na comunidade já tem, por exemplo, comunidade ou bairros que já tem grupos que já estão formados. Não quero dizer que vai ser só aqueles grupos que já estão formados que nós vamos trabalhar. Aqueles grupos vão nos ajudar até chegarmos às residências ou às pessoas com quem nós queremos conversar. Então, será sobre a nossa supervisão. A supervisão de assistente da DW. Quer dizer, nós é que vamos até ao encontro dessas pessoas. E temos as entrevistas chaves, assim, as instituições, conforme vocês estão aqui representados. Nós vamos precisar também a contribuição ou entrevistas ou um guião de perguntas para poder nos ajudar a enriquecer o nosso trabalho e os grupos focais, porque tem aquelas questões mesmo que você precisa de tratar um a um, mas tem aquela que nós precisamos tratar, por exemplo, em conjunto. A população do bairro, vamos discutindo os assuntos que mais lhes afligem no que concerne o nosso trabalho. E era isto tudo quanto eu tinha a partilhar com os nossos convidados. Obrigado, Marcelo. Só para voltar a dar outros detalhes, que eventualmente não estão aí, os municípios e as localidades que foram definidas para o estudo não são definitivas ainda. Daí que nós chamamos outras instituições, outros parceiros para ouvir opiniões, colher contribuições. Esse estudo, essa pesquisa é fruto de uma pesquisa em que nós concorremos com a LIRA 2030. A LIRA é em inglês, podemos dizer assim, the great, como eu vou traduzir isso em português, Leading Integrated Research Agenda. É um consórcio de várias instituições, academias, se juntaram para a elaboração de pesquisas em África. E essa é feita com uma colocação na primeira página, só para apresentar os participantes, para termos uma ideia, feito com o ISSC, que é o International Social Council for Science, quer dizer, é o Conselho Internacional para a Ciência. É um concurso em que nós concorremos com essa universidade, que é a Massomba falou de Moçambique, a Universidade de Montline, e ganhamos o concurso para fazer o estudo em Angola e Moçambique. Então, esse estudo está a ser apoiado por esta instituição, que é a ISSC, e a NASA, que é um grupo internacional para a ciência. Qual é a ideia? No fundo, o que nós pretendemos é produzir conhecimento a nível local, a nível dos municípios, dos distritos, que possam servir, por um lado, para informar as políticas públicas existentes, para dar informação, e por outro lado, para monitorar esse indicador número 11. Angola foi signatário também dessa Agenda de Desenvolvimento Sustentável e é nosso trabalho também como organização aqui em Angola. Temos estado a monitorar os indicadores desses objetivos, na altura ainda objetivos ODM, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, agora ODS. Então nós já temos uma base de dados de longos anos. Nessa temática da habitação, acho que a colega Massomba não citou, mas aqui nesse indicador 11, o que nós vamos verificar em termos temáticos tem a ver com as questões da habitação, não é? Daí que escolhemos aqueles tipos de assentamentos diferentes, mas estamos a cruzar o indicador 11, o indicador 6 e o indicador 13. O objetivo 6 e 11. O 6 que fala de acesso à água e saneamento adequado. Obviamente as cidades precisam desse serviço, não precisam apenas da casa, também têm acesso a esse serviço. E estamos a juntar esta questão, este objetivo 6 com o 13 que tem a ver com questões ambientais. Uma boa parte também das nossas comunidades nas zonas periurbanas ou informais são afetadas pelas tendências climáticas. Então, estão muitas delas em zonas de riscos, algumas. Então, queremos cruzar esses três objetivos, o 11, o 6 e o 13. Portanto, aqui, porque chamamos diferentes atores? Nós percebemos que já existem outros atores a fazerem algum trabalho nesse sentido, mas queremos mapear e identificar quem são esses atores, o que é que estão a fazer, como fazem e como nós podemos criar uma espécie de integração, no sentido de não, por um lado, dispersar informação existente e não também duplicar informação já existente e maximizar aquilo que nós temos. Portanto, nós convidamos a universidade, porque temos consciência que também se produz muito conhecimento nesse sentido. O INE, que é a instituição autorizada de elaboração de estatística. Não sei se os colegas vêm pelo Ministério do Território, exatamente. O GETRUC, que é o Gabinete da Requalificação, a Agência das Nações Unidas e o ENHABITAT. Portanto, e os nossos parceiros da sociedade civil. É uma espécie de coprodução de conhecimento em que estamos a juntar diferentes instituições, diferentes saberes para fazermos o trabalho. O objetivo com a equipa aqui vai ser também no sentido de ser uma equipa técnica que vai depois, por um lado, nessa primeira fase, dar informação, contribuir, mas quando a informação vier do campo, também vai analisar a informação. Quer dizer, não é uma coisa só nossa da DW, mas é uma coprodução, né, de conhecimento e instituições. E isso envolve comunidades, academia, instituições governamentais. É aquilo que nós, hoje em dia, se chama da pesquisa transdisciplinar. Fala-se muito hoje da pesquisa transdisciplinar, que envolve esse tipo de conhecimento diversificado. Portanto, é mais ou menos esta a nossa ideia. Nós temos algumas perguntas que queremos fazer para as instituições, por exemplo, da parte da Agência das Nações Unidas, saber que tipo de capacitação, que tipo de formação ou assistência técnica estão a prestar para o país nesse domínio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, da parte do Getrux, existe alguma política de requalificação urbana? O que é que está a se fazer em termos de requalificação nos municípios onde estão? Na comunidade, que tipo de informação existe? A academia está a monitorar? O que é que estão a fazer? Então, queremos mais ou menos esta concertação para recolhermos assim contribuições, porque já temos desenhado também algumas perguntas que vamos mandar no momento posterior para amadurecerem e verem que tipo de questões ainda podem ser adicionadas no questionário que nós já temos. Portanto, grosso modo, é mais ou menos isto. Se tiverem perguntas, nós estamos disponíveis para esclarecimento. Posso? Por favor. Desculpa, eu gostaria de saber, tiveram algum critério para a seleção dos municípios e bairros que vão concorrer para o inquérito? Por um lado, um dos primeiros critérios, se reparar, os três municípios indicados são os mais populosos. A tendência em termos populacionais é muito mais do que os outros municípios. Temos um outro município que também tem muita população, e já estávamos a falar com o arquiteto Ilídio, que tem uma tendência de crescimento também muito, muito grande, que é o município de Belas. Mas vamos analisar. Mas um dos critérios é exatamente o critério populacional, a extensão geográfica também da localidade e o tipo de assentamento que queremos. E isto é feito em harmonia com os mesmos que temos aqui, tem que ter as mesmas características que os que têm em Moçambique. Então, os mesmos municípios lá com essas características também são os mesmos que nós vamos fazer para os nossos estudos. Mas já a característica da dimensão populacional e a extensão geográfica foram os que estavam na base dessa seleção, por um lado. Por outro lado, nós já temos uma base de dados, como disse, de estudos que já temos feito durante muitos anos nessas localidades. Portanto, temos uma base não só de informação, mas também de contato, parcerias, quer com o governo local, quer com os nossos parceiros que já existem nessas localidades. Então, essa base pode nos ajudar relativamente aos outros sítios onde ainda não temos também qualquer tipo de informação. Sim, sim, nós nesse momento estamos disponíveis a ouvir as opiniões, as ideias. Se é na vossa ideia, na vossa opinião, acham que podíamos haver um outro município, qual seria a razão? Como disse, o arquiteto Lido nos propôs já, na altura em que estivemos aqui sentados, seria também conveniente pensar no município de Belas, que tem um crescimento também enorme, e tem zonas também informais que estão a surgir, muitas, nessa localidade. Porque a ideia mesmo é estudar os assentamentos informais, mas não queremos só ver os informais, queremos comparar com outro tipo de assentamento, com mais centralidades, e um outro tipo que tem uma característica diferente, que é requalificada. Ou seja, estudar um município que surge de forma ordenada, um bairro, uma localidade, de forma desordenada, estudaram que o governo requalificou, colocou arruamentos e tudo, mas também estudaram uma outra tipologia, que é uma centralidade, para depois fazermos uma comparação, né? That's good. Posso dar um pouquinho informação sobre de onde vem a lógica deste estudo. Há mais que 10 anos atrás, de facto foi em 2006, nós fomos solicitados pelo, na altura, o Ministério do Urbanismo, acho que foi ambiente na altura, mas de qualquer maneira, em 2006, para juntar com o Habitat e Noto, criar um sistema, está chamado Sistema Nacional de Informação Territorial, SNIT, que foi montado junto com ajudas do Habitat para fazer a monitoria dos métodos do milênio. E Na base disso, trabalhamos longo, mais que 10 anos, de facto, na recolha da informação sobre Luanda e algumas outras cidades, incluindo Uambo, Benguela e Namib, na altura, foram indicados pelo governo para a monitoria do e na base disso foi criado um dos observatórios nacionais para as metas do Millennium, focado sobre a urbanização. E na base disso criamos uma estrutura, uma base de dados que partilhamos com de facto foi utilizado para a elaboração do relatório nacional de Angola, que foi apresentado no conferência do Habitat em 2016 em Equador, em Habitat 3. E a nossa proposta é de utilizar uns destes dados com a linha de base para ver o processo de transitar realmente as metodologias de monitoria do métodos sustentáveis. Não são exatamente os mesmos indicadores que foram indicados para os métodos sustentáveis, os métodos do Millennium, mas há algumas dos dados que podem ser transitados para uma linha de base. So, o objetivo deste, com recursos muito limitados, hein? O objetivo deste projeto é de fazer uma sondagem de uma criação de uma linha de base que pode ser utilizada para a monitoria do Meta 11 dos métodos sustentáveis. Isto é um pouquinho a história do nosso engajamento nesta iniciativa. Não temos recursos neste momento para fazer mais do que 3 amostras, hein? E escolhemos, de facto, ou queríamos escolher, com a sua aviso, hein? Bairros, municípios que podem ser utilizados para realmente dar informação de base que pode ser pelo menos a base de monitoria ao longo dos próximos 13 anos, hein, até 2030, que a data do final deste ciclo das medidas dos métodos sustentáveis. Isto é um pouquinho a ideia. Se, junto com o governo, junto com as instituições internacionais, queremos mobilizar mais financiamento e queremos alargar a base de estudo para outras cidades, outras tipologias, outros municípios. Mas com os poucos recursos que temos, queremos arrancar com esta proposta. O João Domingos mencionou a Lira, a instituição que está a apoiar a nossa iniciativa junto com a Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, também está a suportar acho que mais 10 outras iniciativas em outros países e outras regiões africanas. So, a ideia é de criar realmente um sistema que pode ser utilizado para comparar a monitoria do Meta 11 ao longo dos próximos anos. Agora então estamos abertos para questões ou para obrigado. Eu sou da parte do Ministério do Ordenamento da Habitação. Como vemos, querem cruzar vários objetivos, não é? E cada objetivo tem várias metas, não é? Eu não sei como é que isso vai ser possível, porque estamos a ver com um trabalho muito grande, não é? Objetivo 6, 11, 13, não é? Eu quero ver como é que vamos poder unir esses objetivos e as metas, não é? queria saber como é que vai ser possível esse trabalho, tendo em conta a vossa perspectiva de cruzar várias metas, vários objetivos, tendo em conta as metas. Na verdade, como eu falei, o nosso objetivo é a meta 11. Mas é que é difícil pensar na meta 11, porque sozinho, isoladamente, porque essas outras duas metas têm uma ligação direta também com a meta 11. Exatamente. Você tem uma moradia, você tem que ter serviços básicos de água, saneamento, etc. Então tem uma relação direta. Não é que vamos ir depois pegar todos os outros indicadores desses outros, não. O nosso objetivo é o 11. Mas vamos relacionar sempre com o 6 e o 13. Mas não vamos olhar para todos os outros aqueles indicadores, não. Por isso é que temos aqui essa tabela, não sei se tem disponível, onde tem as metas e os indicadores, né, que nós colocamos. Por exemplo, está a dizer na primeira que até 2030 garantir o acesso a todos a habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar os bairros. Esta é a meta exatamente, do 11.1. Exatamente. Então, cada um deles tem aqui diferentes metas e é um pouco isso que nós vamos analisar, como é que isto está a ser cumprido e tanto. Daí que nós chamamos vocês, que era para saber da vossa parte, do lado das instituições, o que é que têm, o que é que estão a fazer e qual é a vossa opinião em relação a isto. Eu tenho só três perguntas. Por exemplo, da parte das organizações da sociedade civil e da universidade. Temos aqui algum... Nós queremos saber se tem algum conhecimento dos ODS e se estão a desenvolver alguma atividade que está relacionada com o SODS-11. Por exemplo, da parte das agências das Nações Unidas, quais são as atividades que estão a desenvolver em relação a esse objetivo 11, em termos de capacitação dos parceiros estatais, em termos de pesquisa, advocacia, okay? E da parte das entidades do governo, também gostaríamos de saber se, quais são os planos que existem em relação ao ODS-11, ok? E se existe alguma política de requalificação urbana, não é? E também, se existem planos, quais são os planos que existem? E se o governo angolano pretende apresentar algum relatório voluntário nacional sobre os ODS, por exemplo, né? As Nações Unidas, não sei se há essa informação. E são algumas dessas coisas que nós gostaríamos e outras. Obrigado, Inel. Vamos fazer, Carlos. Bem, nós Inel, realmente temos, recentemente, publicamos um livro sobre os ODS, né? Sim. Nós temos aqui o... Sim, temos acesso. Temos acesso, sim. Muito embora, óbvio, muito circular no que tem a ver com a recolha de dados e promoção de indicadores, tem a ver com muitos objetivos, né? Sobretudo esse do tempo que eu ontem, pensamos que é um pouco difícil produzir. Mas adiantou aquilo que tem, digamos assim, uma base de dados já formada, assim por diante, né? O que se calhar me inquieta, ou então que houvesse uma colaboração com o INEM, pelo menos para o INEM, eram as metodologias, né, para a produção, as metodologias para a nível de questionar, né, como formular, digamos assim, as questões, né, para então, ou partilhar, né, para o questionamento, ou para ser aplicado na comunidade, a fim de se recolher essas informações. E também o INE, se calhar o INE também tem, através do relatório, e não só, tem também, digamos assim, uma forma de ajudar, né, produzir essas informações, estrutura para a frente. Relacionado com o INE, uma coisa que as nossas questões no inquérito são todas questões que são emprestadas do INE, do IBER, do Censo. A nossa metodologia em termos dos questionários é sempre de utilizar as palavras do INE, não inventar questões diferentes. Trabalhamos muito along the Calashanos com o partido Gilberto, Gilberto. Na criação de facto do inquérito e escolha das perguntas que pode ser os melhores para indicar o nível, por exemplo, do pobreza ou do bem-estar da família, etc, etc. So, a nossa ideia é de tentar criar informação que está completamente compatível com os dados do INE, para o INE de ter realmente uma espelha nas comunidades locais em comparação dos indicadores nacionais. Então, é um pouquinho uma tentativa de de construir alguma coisa que também pode ser aproveitado no nível nacional, porque claro, não temos recursos para fazer mais do que algumas amostras, mas bem escolhidos, hein, para dar uma reflexão que pode ser útil para o INE e para alimentar o seu relatório nacional. Há uma certa limitação na produção de alguma informação desse tipo a nível mais do município, da comuna, ali mais do bairro. No nível nacional nós temos as informações, temos esse relatório do ODS, por exemplo, que o INE fez sair, temos agora estes dados do censo populacional, a projeção também da população até 2050, muito interessante. Mais uma vez, a população urbana, a tendência é até 2050, acho que vai chegar nos 60 milhões de habitantes por aí. Então, a nível nacional há muita informação, mas aqui, mais a nível de base, a informação é muito pouca. E a nossa ideia é que essas informações de base possam ajudar para, ou por um lado, formular políticas novas, ou por outro lado, monitorar as políticas que já existem, não é? Então, é um pouco essa tentativa que estamos a fazer com esse estudo. Sim, sim. Não sei se temos outros comentários. Olha, com relação ao município de Viana, aqui no indicador 1.6, nós vamos começar um trabalho com a ADRA, não é? Com relação, vamos fazer um trabalho de sensibilização, de campanhas de recolha de campanhas de limpeza, não é? Em alguns bairros. Vamos fazer também recolhas de lixo e distribuição de material informativo. Vamos fazer nos bairros quilômetro 12B, no bairro Capalanca, no bairro Esperança e no bairro do Seix. É um projeto piloto, não é? Vamos começar agora já esse mês, e possivelmente outras informações eu depois posso enviar por e-mail. Sim, sim, os dados do bairro sempre do que está acontecendo aí é sempre importante, né? Porque só para que fique registado, três coisas essenciais que no fundo a pesquisa pretende. A primeira, estabelecer uma metodologia para a implementação e a monitoria do Objetivo Sustentável 11. Ter uma metodologia própria, específica, para fazer essa monitoria. Mas, por outro lado, criar também uma base de dados para a formulação das políticas locais, políticas públicas locais, mas que também pode servir de uma referência para o nível nacional. Mas a nossa maior preocupação mesmo é o nível local. E, por outro lado, criar e reforçar o mecanismo de coprodução de conhecimentos, juntando instituições diferentes, conhecimentos diferentes, níveis de conhecimentos diferentes, daí juntar universidade, comunidade, fazer esse tipo de coprodução de conhecimento, porque na elaboração das políticas, às vezes pode-se falhar quando se pensar que construir casa é só para os arquitetos. Sim. Mas há outro tipo de conhecimento que é preciso, desde o conhecimento local das pessoas que moram lá, à universidade, sim, que é um centro de produção de conhecimento. Exatamente. Então, juntar essa ideia de coprodução de conhecimento é também um dos principais objetivos da pesquisa. Sim, sim. Bem, eu sou Edmundo, natural INE. Eu não sei, eu não vi que há ninguém do governo provincial de Luanda. Acredito que seria importante que já estivesse também o governo da província, já que se trata de um inquérito na província de Luanda. Primeiro que nós sabemos a existência de vários planos de desenvolvimento, quer dizer, os PDMs, chamados PDMs, são importantes ou aliados a este objetivo 11, por exemplo. E se nós analisarmos esses planos urbanísticos que existem, não devemos descurar, um dos casos é do Vetrudes, que está, por exemplo, a trabalhar no desenvolvimento dos municípios de Gazenda e Sambizanga, por exemplo, e como este caso, há vários. E acredito que aqui o governo da província seria importante que estivesse presente para que pudessem ver o que é que eles têm em termos de planos, o que é que estão a fazer de concreto, né? E o que farão dentro de 2, 3, 4 anos até 2030, por exemplo. Então, se eu não vejo ninguém do governo da província, talvez seria importante que eu tivesse um desvento. Sim, nós estamos numa fase, estamos a fazer as atividades por etapas. Nós vamos, temos uma fase que é de contactar instituições e pessoas-chave, instituições-chaves, que é para fazer entrevista específica, e isso inclui saber do governo, que tipo de informação existe, por isso queríamos saber também do INE, do Getro, o que é que existe, né? Mas vamos o Inoto, também, por exemplo, contactar essas instituições. Sim, sim. É que esse é um primeiro momento que estamos a fazer com esse grupo, e a ideia é ter o grupo de uma forma permanente, porque o grupo, depois da informação recolhida, também vai voltar a sentar, analisar a informação. Quer dizer, a informação não será produzida apenas e pensada pela DW, é essa coprodução de conhecimento. E só para informar também que nós somos parceiros na implementação da pesquisa, mas nós estamos a trabalhar com a doutora Silvia Cross. Ela é uma das principais investigadoras também, não está aqui nesse momento, ela reside na África do Sul. E a doutora Inês, ela é do Centro de Análise de Políticas lá da Universidade de Mondlane. Não puderam estar aqui conosco, mas outros momentos... E a Universidade da Cidade de Cabo. E a Universidade da Cidade de Cabo. Africana da Cidade. Exatamente, também. Eles vão estar conosco em outros momentos, mas a ideia é ter um grupo. Não temos como ter todas as instituições, porque senão o grupo não vai conseguir trabalhar. É um grupo de trabalho, praticamente, que é para analisar essas questões. Daí que antes de começarmos, estamos a chamar as pessoas, as instituições, para partilhar a ideia e ver como é que é possível ter um grupo de trabalho nesse sentido, né? Antes de dar início à pesquisa. Também temos um que é mesmo em Caguaco, temos no Benfica, temos no bairro Militar, Quilamba Quiás, Bobo Bento, Colibengo e Guissama. Temos projetos executivos feitos. Depois temos um outro, temos um que é o programa de urbanização em reservas fundiárias, que teve o seu início, mas em 2015 foram paralisados. No caso específico daqui de Luanda, temos o projeto de coberturas integradas da Kisama, mas este projeto, por solicitação do governo provincial, foi subdividido em três zonas: no Zango, na Mushima e em Cabo Leto. Cabo Leto não teve início, no Zango teve início, a obra está com 70% de execução física, mas encontra paralisada, por falta de verbas, e a da Mushima, encontra-se concluída, que são 25 hectares, que é na zona onde estão os subprogramas dos 200 fogos, por Também temos conhecimento que a unidade técnica de gestão e saneamento de Luanda, que antes era uma unidade autônoma, mas hoje faz parte do governo provincial, também tem projetos executivos na cidade de Luanda. Tem do bairro Popular, tem da Vila Alice, tem do Morro Bento também, e mais dois que agora as cartas. Também tem um leque de projetos executivos feitos. Depois também temos já alguns planos diretores municipais. O de Viana, que já está aprovado, que já é um plano que está, já foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Depois temos em curso o plano diretor municipal. Essa do caserno. Como? Plano do caserno e sabizão, plano diretor. Também já foi aprovado. Está aprovado. Está pronto, todos os nossos. Não sei se o caderno federal vai aprovar. Ainda não. Quer dizer, está elaborado, mas não está aprovado ainda. Vai parecer favorável. Está aprovado pelo Ministério do Urbanismo. Sim. O Ministério Presidencial já aprovaram o plano. Ah, sim, o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros que aprova o plano. Que é o primeiro. É o primeiro instância, não é? Depois é que vira a lei, não é? Aprovado dentro da República, o plano aprovado com todos os requisitos. Isso quer dizer que nós temos vários planos aqui para a Polícia de Luanda. Nós temos projetos executivos. Falta de fato é a sua implementação. Eu não sei se alguém quer fazer uma alternativa. Ora bem. É mais uma dúvida. Adicionar aquilo que eu vim, peço desculpas que é atrasado. Até lá abaixo. A informação que nós dispomos, para ser um bocado mais propositiva, não é? Nós temos feito, só explicar um bocado o âmbito do projeto Getrug, começou basicamente com as duas intervenções que já aqui foram faladas, que é referidas, que é a intervenção do Cazenga Fase 1 no Grafanil e com a da Marconi. E basicamente o objetivo da intervenção residia em urbanizar essas áreas livres e depois, naquilo que foi designado como sistema de bola de neve, começar a realojar a população nessas novas urbanizações e libertar terrenos para reformular as áreas de assentamentos informais, as áreas de MUSEC. Como também já aqui foi referido, a partir de 2015 tudo isto parou um bocado. Portanto, em termos de objetivos, ficamos objetivamente, passo o plionagem, muito aquém. No processo, temos muita informação relativamente aos processos de realojamento das pessoas. Portanto, temos uma base de dados que nos diz, que nos trata um perfil muito detalhado. Portanto, refiro-se aqui à questão do local, portanto, é casa a casa, bairro a bairro, em função daquilo que era a nossa programação. E, portanto, eu penso que julgo que são este tipo de indicadores que se está aqui a debater. Eu estou a colocar esta questão um bocado, se é isto que se pretende, não é? Do objetivo, elencar aquilo que eram os objetivos do projeto e as metas, ou enfim, o que foi conseguido, e a base metodológica, no fundo, de traçar o perfil das populações e também da infraestrutura física existente no território. O Getrux penso que não terá grande dificuldade, a este nível não terá grande dificuldade de responder ao que é solicitado. Só para fazer uma retrospectiva, e como o João Domingos falou dos planos, houve um plano. Antes da criação do Getrux, em 2008, foi criada uma comissão para se fazer o projeto de requalificação do Cazenga, em 2008. Essa comissão foi, de certa forma, atualizada, não digo substituída, mas atualizada com a criação do Getrux. Porque porque o esse projeto de requalificação era apenas de projeto de urbanização do Cazenga, mas era, faria sentido elaborar um plano diretor que integrasse não só o Cazenga como também uma zona, zonas adjacentes, que era o Sabizanga e o Rangel, fazer algo abrangente. Então daí a criação do Getrux para elaborar o plano diretor e coordenar a sua implementação. Plano diretor esse que foi aprovado, temos aprovado agora, não foi, não passou ainda o Conselho de Ministros, mas foi aprovado pelo nosso Ministério, pelo Governo Provincial, e já começou a sua implementação, tanto na Marconi como no Cazenga, no Grafanil. Tivemos essa questão da crise financeira que abrandou alguns trabalhos, mas como disse o meu colega, temos estudos detalhados das comunidades, seja de cadastramento, seja a situação económica e social das comunidades e algumas infraestruturas. Temos esse estudo detalhado em algumas zonas do Cazenga. O bairro do Cariango também temos algum estudo, não tão detalhado. Nós atacamos mais as áreas mais de informais, informais desorganizadas. Mas o Cazenga temos um monte de estudos. Seria interessante do que existe em termos de planos, de políticas, de práticas, olhar qual é a relação que ela tem efetivamente com o OSE, porque ela pode ser que as coisas que se fizeram têm relação com vários outros, mas queremos olhar mesmo, olhando para as metas e o indicador, o que é que tem essa relação direta. A ideia é mostrar mesmo qual é a contribuição que está a ser feita ao indicador 11, não de uma forma assim com os planos, de uma forma muito geral, mas dentro do plano, dentro do que foi feito, qual é a relação disto que foi feito com o indicador ou com a meta número 11. Assim, se espalhar um pouco mais, detalhar um pouco mais, temos indicadores, como temos indicador detalhado, tem a meta, mas está faltando indicador aqui. Então, os seis sabedores realmente quais são os projetos que tem que testar. Ok, tem razão. Falta uma. Mas isso vamos mandar. Sim, isso é só para ela. Também vamos mandar um questionário para saber contribuições específicas, de perguntas que achamos que seria relevante também colocar. O que também para nos mandar é uma matriz onde já temos alguma informação, principalmente do relatório do Habitat 3 ou do monitoria que fizemos com o Inoto no SNIP. Uma área onde não temos dados recolhidos, que eu acho que é bastante interessante, e os colegas de Getrux e do Ministério parece que podem oferecer uma ideia como podemos, ou se existe informação, é na sua papel aqui, meta 11.7, sobre espaços públicos, espaços públicos. E nós sabemos que cá em Luanda houve uma perda de espaços públicos como a apropriação dos espaços que antigamente foram campos de futebol, parques, etc., para os prédios ou instituições comerciais. E isto é uma área onde temos fraca informação. E não sei se os colegas podem avisar como podemos obter informação sobre aquela indicador. Estes planos foram ditos aqui todos. Estes planos todos contemplam estes espaços públicos, áreas verdes, equipamentos sociais. Está tudo incluso dentro desses planos de novo. No plano, mas nós vamos capturar o que está no terreno, é? Ah, o que existe. Sim. Exatamente. Isto é o que existe, em termos práticos. Eu só queria também dar um contributo. Tanto do dentro das metas do ODS, há a questão de no Cazenga, que eu acho também importante ressaltar, não sei se a DW também tem estudos incidentes, são com um cadastramento das famílias em áreas de risco, que é uma das riscos de inundação, principalmente, que é o mais característico da guerra, o risco de inundação, e também há. E acho que medidas, se tem esse estudo, e como já existe um cadastramento dessas famílias em áreas de risco. Isto é bastante importante, porque naquelas, eu sei que a lógica do Jetrux é de transformar aquelas áreas de risco ambientais em áreas verdes e áreas de lazer. E isto já foi feito em Valsaroc, por exemplo, é uma das primeiras iniciativas que vale a pena, é mesmo esta experiência que queríamos capturar, porque já está implantado. Tivemos a semana passada uma apresentação cá de uma proposta para o projeto do Rio Seco, hein? Que tem esta visão, hein, de transformar áreas de risco em áreas verdes. Hein? Mas estamos a procurar realmente. Eu acho que há tantos casos onde áreas verdes foram perdidas. So, mas eu acho que devemos tentar. Yeah. E outra contributo que poderia dar era nós, principalmente a área sul do Luanda, isso ter dado a sugestão do município de Belas, particularmente o bairro do Camama, que é um bairro de autoconstrução dirigida. E um dos tópicos fala aqui da autoconstrução dirigida e falar de organizações inclusivas e sustentáveis. É um bairro ordenado, realmente falta muitos serviços e alguma infraestruturação, mas muitos serviços. Mas ressalta aí o grande problema de mobilidade urbana. Como é, o Camama está próximo do Quilamba, até que possa adicionar o Quilamba para um novo bairro, uma nova urbanização. Há aí um grande problema de mobilidade urbana. As famílias fazem muitas trabalhas no centro e fazem uma hora, duas horas para... Isto é um dos indicadores que devemos... Estes movimentos... O anda todo, e o mundo geral. Mobilidade é o anda todo. Tem problemas sérios. Uma coisa que é interessante, bom, nós temos limitações de orçamento para fazer em todos e muitos sítios, mas sempre podemos, na base de uma amostra, criar um processo de reflexão e pensar na informação existente e ver como é que isso pode ser extrapolado para outros contextos, outras realidades. Então, não é possível, de momento, fazermos em muitos sítios. Temos essa limitação financeira de fazer isto, por isso vamos estar muito limitados em alargar muito as localidades. Podemos, talvez, escolher uma, tirar uma e colocar outra, mas adicionar mais uma não vamos conseguir. Nos dados de INE, temos aproveitado umas questões no inquérito à volta do tempo que leva para entrar em casa e chegar em serviço. São questões que foram colocadas no IBEP ou no Census, não me lembro. São estas informações que podemos aproveitar e já temos incluído no inquérito, hein? Eu também acredito que podem contratar a Urban Invest, também está com muita informação. Chegou a trabalhar no que é o plano diretor da província de muitos municípios, não somente agora em Luanda, né, diríamos, mas eles têm muita informação que podem fornecer até mesmo a Urban Invest. Já temos o relatório dela, que podemos procurar e podemos, parece que junto com o Ministério, é pedir realmente os dados de base. Sim, porque nesse relatório normalmente a informação é colocada de uma forma muito geral. Quando queremos ali coisas mais específicas do local, essa que não tem essa informação. No relatório, mas eles, de modo particular, podem ter estudos feitos de forma profunda. Então, é importante ter um contato pessoal com estas pessoas para ver de concreto o que têm. A dificuldade mesmo é de acesso a esses dados. Eu não sei se tiveram acesso aos dados setoriais, mas o relatório executivo, que é realmente muito genérico, mas depois há uma série de relatórios, de análise, primeiramente a questão dos riscos, a questão do transporte, etc. Portanto, não sei se tiveram acesso a isso, mas nós tivemos, pelo menos alguns deles, e são dados totalmente os deram, assim. Do ponto de vista do Leonardo, de plano, que já me ocorre, certamente a missão do escritório monitorar o DS11 especificamente, e os subsidiários que estão vinculados, além do avanço dessa semana que nós tivemos uma conversa com o Ministério quanto à política nacional do monitorial urbanismo, no sentido da análise do manual que foi apresentado no começo desse ano. Um dos pontos que também é caro ao Ministério, que foi conversado nessa reunião, é a monitorização. E como nós temos previsão de alguns trabalhos de projetos pilotos em conjunto com o Ministério, eu acredito que possa ser, talvez possa entrar nesse, algo a ser desenvolvido, talvez, com esse gancho. Além disso, certamente, temos o Atlas, que está em desenvolvimento. Tivemos uma notícia boa hoje de manhã, que voltou a nossa responsável pela comunicação, provavelmente nós vamos poder ter links diretos para divulgação dos dados, elaborados em conjunto com parceiros. E o formato do Atlas também é interessante, tem sido elaborado de modo que as informações sejam produzidas, claro, depois de análise e validação, de uma forma interativa. Entre no formato de composição. E, além disso, nos trabalhos da UN Habitat com as outras agências da ONU, existe um desenvolvimento de trabalhos em concertação com o Unicef, com o UNDP, com diversas outras agências. Entre eles, nós temos já um saneamento com o Unicef, que entra exatamente na ODS-13. Aí eu teria que ver um pouco mais especificamente como está sendo desenvolvido. E também do PNUD, que eu acredito que o Gilberto, você pode mencionar um pouquinho mais, que eu ainda não tive muito contato com isso. Com o PNUD tem um projeto também, sim, relacionado à caça furtiva, onde apoia os agentes dos parques nacionais no sentido de preservarem mais as espécies que se encontram e também de policiamento dessas zonas de reservas e parques a nível nacional. Do ODS-6. Sim, ou do ODS-6. E nós temos realmente aquilo que nós já apresentamos aqui à DW sobre o Atlas da Urbanização, que realmente vai se encaixar que se encaixa no ODS-11, onde nós também estamos aqui a fazer a monitoria do ODS-11. Então, a partir da meta 11.3.1, onde nós podemos aqui analisar aquilo que é a taxa de consumo de terra, inclusive um indicador já foi validado pelo INEI e constou no relatório piloto sobre os ODS-11 e o ODS no geral daquilo que é o plano piloto para a monitoria. Então seria uma mais-valia linkarmos esse esforço, essa coprodução de dados, para assim fazermos uma plataforma de monitoria conjunta. Não? É isso. Eu não sei como é que pode ser o contato com os senhores que estão aqui em próximos momentos, porque nós estamos a juntar nesse momento informações e algumas delas vocês também falaram aqui, poderemos depois precisar, algumas que não temos disponível, mas depois vamos ter outros momentos que vamos precisar fazer outros encontros para partilhar informação. Não sei se temos que usar a mesma via, se podemos fazer os contatos já direto com as pessoas que estão aqui, né? Não sei, a nível do governo, não sei como é que vocês aconselham. A nível das instituições, ouvindo e formalizando. A nível das instituições, sim. Se calhar até outros lugares. Sempre melhor formalizar. Mas quando temos que sair para... Ou ir dirigir lá as instituições, os encontros bilaterais mais detalhados, e também aquelas informações que estão lá. Porque a ideia também é não ter sempre pessoas diferentes, porque isso pode prejudicar o processo da análise, porque um grupo já começou, depois vai ver outras pessoas. É ter essa consistência em termos das pessoas que estão a participar no processo. Então, nesse caso, teria que se formalizar a criação de um grupo. Sim, sim, a ideia é mesmo se criar esse grupo. Talvez vamos mandar-lhe uma carta para solicitar e pedir a indicação de alguém que pode fazer parte dessa equipa. Sim, sim. Eu acredito que aqui é ter um ponto focal em cada instituição a fazer parte do grupo. Exatamente. Mas o ponto focal deve ser indicado pela instituição. Exatamente. Para o efeito. Sim, sim. Se calhar também vamos aqui acrescentar um pouco. Pode falar uma coisa? Sim. Nós, o Mosaico, a nível dos ODS, no princípio do ano realizamos vários encontros, vários debates. E concretamente falando sobre o objetivo 11, não tivemos assim um elemento assim específico no debate, mas sim abordamos os ODS no seu todo, né? Os objetivos no seu todo. E por outro lado também, através da parceria que temos com os grupos locais de direitos humanos, a nível das comunidades, é no sentido de passarmos informações e capacitar também os membros dos grupos locais sobre temática ligada à questão dos ODS e também falar de concreto para o objetivo 11, tá? Estamos a prever realizar um encontro nacional, que é a famosa Semana Social, né? Ligado à questão dos ODS. Acredito que ali vamos ter recomendações e conclusões benéficas que também se calhar ajudarão para o estudo. Se permitem, obviamente, muito relevante. Vamos ter em breve em outubro urbano, né, celebrado pela ONU, e já está sendo elaborado, pelo menos a África Lusófona, já estão sendo fechadas agendas, estão sendo desenvolvidas agendas de diversos países, e Angola certamente está previsto diversos eventos, Luanda, com certeza, e quem sabe algumas outras cidades, com a vinda de outros séries, vamos ver os debates mais importantes. E aí talvez seja um momento de divulgação também. Uma outra coisa que gostava de falar aqui, o projeto é para 2 anos, na verdade é 2018 e 2019, e tem uma série de atividades que talvez só para dizer que nessa primeira fase vamos fazer a constituição das equipas de pesquisa, identificar as perguntas, os indicadores, elaborar o questionário, recolher opiniões de atores-chave da sociedade, das instituições, e depois vem um outro segundo encontro, um segundo momento, que é de fazer encontros com os membros das equipas, né, para discutir a pesquisa, o questionário, né. Depois também vamos ter em 2018 ainda a fase já de recolha de dados, processamento, validação dos dados em ambas as cidades, que vai acontecer em simultâneo, à medida que está acontecendo aqui em Luanda, também em Moçambique. E depois vai ter uma outra fase, que é mais lá para o ano de 2019, que é fazer um fórum, né, com atores-chave, produzir policy briefs, né, co-produzidos, conforme estamos a fazer esse encontro. Policy briefs são documentos, recomendações, né, com recomendações. Né. E depois, na segunda metade de 2019, avaliar o projeto, fazer uma conferência, né, que era para publicar, e também publicar estudo e a pesquisa numa revista científica, né, aqui, lá em Moçambique e aqui. Né. Então, são mais ou menos alguns desses passos que vão ser dados durante o período da implementação da pesquisa. Mas essas informações depois temos mais detalhadamente no documento, e quando a equipa estiver constituída definitivamente, poderemos partilhar esses dados. Então, não sei se falar um pouquinho mais. O estudo será, a nível dos municípios, será um censo ou um inquérito? A nível dos municípios, serão reportados, depois os trabalhos dados, ou então todo o ENA serão reportados? Não, estamos a falar de inquérito. A nível dos municípios. Eu não sei se o censo tem essa informação mais detalhada também de alguns dados no bairro. Não sei se. Eu não sei. Houve um plano de fazer um novo IBEP este ano? Ou... Está-se a realizar. Já está em curso, hein? Yes. Mas só para não esquecermos, os dados são importantes, mas mais do que os dados, aqui também se pretende mesmo no nosso papel enquanto pesquisadores, é mesmo trabalhar na monitoria do Objetivo Sustentável 11, porque é criar uma base que nos vai permitir ver onde é que saímos e como é que o país foi evoluindo no alcance desse Objetivo 11 ao longo dos anos, até 2030. Portanto, os planos são importantes, nos servem como um quadro de referência para análise, mas mais do que o plano, nós estamos preocupados com o que está acontecendo no local, no momento. Efetivamente, como é que a política pública está sendo efetivamente implementada e qual é o efeito que isso está tendo na vida das pessoas, como é que as pessoas estão a sentir diferença. E isso é muito importante porque algumas dessas práticas vão ser partilhadas com os outros, o que também estamos a fazer, o que é que temos limitações e os outros partilharem conosco. Como a senhora já disse, essa pesquisa são vários países, mais de 10 países que estão a desenvolver, então é um momento também para partilhar ferramentas, informações. Nós, por exemplo, temos estado a defender, por exemplo, aquele modelo do Kazenga, por isso queremos compreender um pouco ainda o Cariango e o Talaia dessa parte, porque foi uma requalificação in situ, não é? É aquele tipo de práticas mesmo que mesmo internacionalmente se aconselha. As pessoas não saíram de lá, não foram retiradas, colocou-se os serviços, está tudo aí. Então, compreender um pouco isso e compreender as zonas informais também, como é que elas surgem. Quais são as preocupações, porque é que surgem, como vivem, para tentar fazer esse quadro comparativo e ver como é que se pode aproveitar o potencial do que já existe e maximizar, né, e diminuir os gastos em termos de alojamento. Pode ser que é possível fazer outra coisa, mas isso é preciso fazer estudos, análises, etc, etc. Então, nós achamos que esses dados podem nos dar uma base para provocar esse tipo de reflexão e, digamos assim, ajudar as políticas públicas a se reorientarem também. Exatamente. Isso vai nos dar uma base para irmos monitorando e ver como é que a coisa está evoluindo. E por que não propor aqui uma área que a gente considera também atualmente rural? Nós já sabemos que muitos municípios cresceram de sobremaneira, né, pós-independência. O caso de Viana, por exemplo. Ponto, hoje tinha muita área, diríamos, agrícola, que hoje praticamente se vai transformando em áreas urbanas. Então, porque não vamos ter a Funda, um dos bairros da Funda, que hoje é rural praticamente, mas a tendência é ir para o urbano, para avaliarmos o desenvolvimento disso ao longo do tempo. É uma boa sugestão. Vamos olhar para isto. Este bairro 17 de setembro, no Capuaco, é urbano, não é? Urbano. O que é este bairro? É urbano. Sim. Tudo para construir. Está a ver onde é que é? Tem... Não passa aqui. A ponte... Vai para Viana. Mas ela começa da outra estrada, mais ou menos, faz fronteira, a vinda da sua roupa? Não, a roupa sim, com certeza. Ah, ok. Não, 17 de setembro. Aí na Shoprite, ok? Tudo feito um loteamento. Foi feito um loteamento e as pessoas foram construindo. Sim, a princípio, as primeiras casas, agora nós queremos ver como é que surgiram as outras. Mas as primeiras, a metodologia foi essa. Foram loteadas, as pessoas foram construindo, mas só que agora como cresceu? Agora as outras casas, nós sabemos como é que surgiram, se as pessoas próprias foram loteando, como é que foram surgindo. Ok, bom, acho que da nossa parte é tudo. Nós vamos continuar a incitar os contatos e vamos enviar a informação disponível que temos para contribuições. Também o questionário para outras vossas contribuições. E agradecemos então a vossa presença, se juntarem a nós. Auguramos que possamos estar juntos em outro altura. Muito obrigado pela vossa luz. Acho que temos os contatos, temos os e-mails, sim, não é? Todos para. Muito obrigado. Muito obrigado.